foi cerveja, não, foi Coca-Cola, viu, gente? Salve, salve, coelhada! Recadente 152, para falar do empate de hoje no Independência, esse empatezinho contra um dos times que tá ali brigando lá em cima, um 2x2 aguerrido, muita gente aí falando que foi o melhor jogo do América, e vamos então repercutir essa partida de hoje. Seu Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite para todos, achei que foi um jogão, tô meio rouco aqui, mas vamos lá. Muito bem, seu Jair Viana. Boa noite a todos. Fui para Independência hoje tranquilo, calmo. Na minha planilhinha de resultados para permanência, era um jogo que podia perder. Acabou que nós ainda levamos um pontinho ainda. Teve bom. Muito bem. Quem não está satisfeito com esse pontinho, está afogando aí as mágoas, como vocês ouviram, numa Coca-Cola, não na cerveja. Seu Thiago Rosas, do Flacast. Saudações rubro-negras. Boa noite, Thiago. Bem-vindo ao Decadentes. Saudações rubro-negras. Muito bom estar aqui. Não vou ficar com aquele papo, oi, maior de mim, aquela babaquice lá dos mascotes, não, porque isso aí não pega bem, mas gosto muito, eu tenho simpatia pelo América de Minas, e, pô, acompanho, sempre já conheço o Henrique, um prazerzão estar aqui com vocês, cara, vamos falar desse jogo aí que realmente não estou muito satisfeito, não. Bem-vindo, Thiago. O Flacast SRN é o podcast lá da torcida do Flamengo, um dos podcasts da torcida do Flamengo, que o Thiago, que é daqui de Brasília também, mora aqui em Brasília também, toca. Bom, o Alisson Fernandes, temos resuminho? Pois é, eu estava aqui finalizando o resumo, né? Então vamos ter metade de resumo, o resto é um improviso. Nós presenciamos um jogaço hoje no Independência. Não sei se o Thiago vai concordar com isso, mas para nós americanos foi um belo de um jogo corrido, um jogo eletrizante, e um jogo de uma equipe com um orçamento de 600 milhões de reais por ano, contra outra equipe com um orçamento de 30 milhões de reais. Só que o que a gente viu em campo foi uma partida bem equilibrada, com um resultado final que, para mim, foi justo, o 2x2. O América começou a partida melhor, marcando alto o Flamengo, criando boas jogadas ali no início. Logo aos 3 minutinhos ali, em cruzamento rasteiro ali do Magrão, vindo ali pela ponta esquerda, a bola sobrou meladinha para o Giovani, na linha da pequena área praticamente, era cutucar para o gol, não tinha marcação, não tinha nada, e ele isolou. A bola foi parar lá na Barra Una. Uma bola praticamente na pequena área ali, né? Praticamente melhor do que um pênalti, mas o Giovani, que finaliza bem, aparece bem, mas não conseguiu fazer essa. Nesse momento, eu já dizia para minha esposa que estava do meu lado que o Flamengo é muito perigoso. Então, se você não faz gol no Flamengo, você toma gol do Flamengo. E foi o que aconteceu. O quem não faz toma com o Flamengo funciona demais. E aí, no primeiro ataque de qualidade do Flamengo ali, a primeira vez que o Flamengo chegou com qualidade na defesa do América, aos 14 minutos, um cruzamento do René e uma cabeçada do Everton Ribeiro e a bola dentro do gol. Mas a vantagem do Flamengo também não durou muito tempo, não. A América não sentiu muito gol, a América continuou criando chance, a América continuou jogando bem, e aos 22 minutos o Wesley lançou na área, e o Rafael Moura, na especialidade dele, fuzilou de cabeça ali. Dali pra frente, do gol do América até o fim do primeiro tempo, achei que o América deu uma grande caída, não sei se pela questão física, em alguns momentos eu senti até o João Ricardo e outros jogadores dando uma segurada ali, dando uma esfriada no jogo, e aí nessa metade pro final ali do primeiro tempo, achei que o Flamengo tava mais inteiro. O jogo como um todo caiu, né? O jogo naquela metade final do primeiro tempo ali não teve a qualidade do início, mas o Flamengo foi um pouco melhor. Na volta do intervalo, o Adilson trocou o Wesley por questão médica, até o Wesley estava meio mancando ali no final do primeiro tempo, e aí sai o Wesley, entra Marquinhos, e aos 12 minutos entrou o Robinho. O Robinho que, para mim, foi fundamental aí nesse segundo tempo. Mas, aos 15 minutos, o Everton Ribeiro, que matou com o jogo, acabou com o jogo. Se a gente fosse escolher aqui um bala geral, né, juntando jogadores do Flamengo e do América, para mim, seria o Everton Ribeiro pelo jogo de hoje. E ele conseguiu um cruzamento ali perfeito na cabeça do Paquetá, que é outro craque de bola, viu? É um cara que atua de segundo volante e durante boa parte do segundo tempo jogou praticamente como um falso 9 ali e faz isso também muito bem. Então é uma polivalência incrível ali. E isso foi um balde de água fria para a América. Mas como esse jogo nasceu para ser eletrizante, né? Mais uma reviravolta aconteceria. Aos 19 minutos o Cuejá fez uma falta, o Robinho lançado pelo Magrão, partia em direção ao gol, já tinha passado pelo Cuejá e não sobrou outra coisa a não ser fazer a falta e o juiz aplicou o cartão vermelho. A partir dali o América tentou, de forma não muito organizada, usar essa superioridade numérica para conseguir agredir o Flamengo, e conseguia. Achei que não muito organizado, achei que meio aos trancos e barrancos, dando também espaço para que o Flamengo finalizasse o jogo, né, fizesse o terceiro ali, o Flamengo teve suas chances também, mas aí, mais pro final da partida, numa falta, perto dos 40 minutos ali, uma falta pro Thiago, que não acompanha sempre o América não faz gol de falta nem a pau, mas nem a pau mesmo. E aí, quando tem falta no Independência, a gente já olha um pro outro assim e pensa, ah, bicho, já bate até um desânimo. Mas foi lá o Marquinhos, que é um jogador muito contestado aqui no América, e cobrou Marquinhos a falta... Marquinhos é aquele muito... que era do Vitória? Esse mesmo. E aí cobrou a falta perfeitamente, mas como falta no América não entra, a bola caprichosamente trocou a trave para não entrar direto, para a gente continuar sem fazer gol de falta, mas sobrou também melada ali pro Magrão, que jogou pro fundo das redes. Dali em diante, o América desorganizado, mas tentando na base da vontade, ainda teve uma boa chance com o Mateuzinho, que acabou furando na finalização, e algumas outras chances para um lado e para o outro, mas o jogo terminou empatado em 2-2, o que para mim foi um placar bem justo. O América foi a campo com João Ricardo, Aderlan, Matheus Ferraz, Paulão, estreando como titular, e Carlinhos, Leandro Donizete, Juninho, entrou Mateuzinho aos 22 do segundo tempo, e Gerson Magrão, Wesley, Giovani e Rafael Moura. Entraram Marquinhos e Robinho, como eu falei. O Flamengo com Flamengo completo, titular, com Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Hever e René. Cuejar, Everton Ribeiro, Diego, que deu lugar ao Rodolfo, e Lucas Paquetá e Vitinho, que saiu para a entrada do William Arão. O Henrique Dourado, que saiu para a entrada do Pires da Mota. O jogo foi no Independência. Árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, vamos falar sobre a arbitragem dele. Pô, aqui. O público de 12.887 presentes e uma renda de R$166.000 quase completos. É isso. Muito bem. Seu Jair Viana, eu queria saber do senhor duas coisinhas nesse panorama geral da partida. Primeiro, o que você achou da implementação dessa nova regra de que só vale gol de cabeça? E segundo, o que você achou da pronúncia de Alisson Fernandes para o nome do Cuejá? Não, em primeiro lugar, é a regra trazida lá do futebol, eu acho correto, né? Eu acho que isso aí faz todo sentido do mundo. Você só poder gol de cabeça, né? A questão agora é a gente arrumar quem faz a gol de cabeça. Ué, tivemos dois. É, pois é, mas um foi um magrão, né? Então a gente tá um pouco na questão, né? Acidente. E parabéns aí pelo castelhano aí do Alisson. Muito obrigado, Jair. Tá de parabéns, viu? Muito obrigado. Sei que isso aí é muito sincero da sua parte. Aqui, mas assim, comentar, para abrir os comentários, então, meu maior medo nessa escalação era o Paulão. E foi bem. Assim, teve uma falha no gol, mas eu acho que assim, no geral foi muito bem. Até lançamento ele fez, ué. Sim. A pena que o lançamento chegou no Magrão, né? Mas até lançamento ele fez. Eu também estava com medo do Paulão e gostei muito da atuação dele. Não deixou a desejar, não. A gente só tinha visto o Paulão no esquema de três, né? Com o Messias e Matheus Ferraz. Gostei sim da atuação dele, achei que ele estava bem firme. Não vi. É claro que sempre que há um gol adversário, é porque a defesa em algum momento falhou. Mas eu não imputo essa falha no segundo gol, é uma falha pessoal de marcação do Paulão, não. É claro que se alguém está subindo ali e o outro não está cortando, ele errou, né? Mas eu acho que a falha de marcação foi muito mais de quem deixou cruzar, Gerson Magrão, do que exatamente quem estava ali para fazer a marcação. É, né? Eu também acho. Então, assim, mas Magrão foi uma contratação ousada do Paulão, né? Bom, é porque E como? Era o que tinha no mercado pra gente, né? A gente estava precisando muito de zagueiro, Thiago. É. E o mercado não tá grandes coisas. E aí deu sopa pro Paulão, acho que é um cara, pelo menos, muito experiente em Série A, um cara que já passou por grandes clubes. Alguma qualidade, alguma coisa para oferecer pra América tem, né? Exato. Ah, sim, mas não, será que não tinha um menino bom aí, não? De repente, um garoto da base. Eu sempre penso que para botar um cara que vai. Que desses caras que já é perseguido, assim, acho que vai virar uma bola de neve. Às vezes, um menino da base, às vezes você tem. Pelo menos você tem o risco de valorizar o cara, né? Aqui a gente não tinha essa perseguição com o Paulão. A gente tinha um certo receio, a gente sabia das críticas que ele vinha recebendo, e a gente até gosta. O Messias, por exemplo, é um zagueiro que veio da base, entrou num rabo de foguete em 2016, quando naquele ano que a gente fez uma série horrível. Então, mais pro final do ano, depois que a gente descobriu que Sueliton não era exatamente quem devia estar ali na base, era Sueliton quem mais, gente? Adalberto. Adalberto, Sueliton tinha mais um. Dupla do terror. Deus me livre. quando a gente não se encontrou, lançaram dois meninos da base, que era o Roger e o Messias. Era Adalberto, Suelton e Alisson. Alisson, exatamente. O Messias nem era o grande destaque daquela dupla naquela época, né? O Roger se mostrava até muito mais seguro do que o Messias. O Messias estava tendo muitas câimbras durante os jogos e tal. Mas foi quem acabou tendo uma maior sequência depois daquela Série A e tal. O Roger acabou sumindo, acabou sendo emprestado. Muita gente acha que não devia ter sido emprestado. Eu sou um dos que divide essa opinião. E a gente acabou sem, porque a gente sabia que o Rafael Lima, que foi nosso capitão ano passado, sairia. A gente tem o Matheus Ferraz e o Lima, que está no estaleiro ad eterno. Então a gente precisava de um zagueiro. Buscar um menino na base agora para encarar uma Série A, eu não acho válido. Eu acho meio perigoso. Prefiro essa opção de, por mais que o cara seja contestado, trazer um cara um pouquinho mais rodado do que lançar um menino para defesa, ainda mais principalmente que a nossa principal arma é o lado defensivo, né? Ah, esse negócio de contestado também, tem que ter um pouco pé atrás com isso, porque o Paulão jogava no Vasco, e o Vasco ultimamente tem sido uma bagunça sem fim, então... Não, o Paulão rebaixou o Inter também, né? Também, mas o Inter também naquela fase do Paulão, o próprio Hever, que hoje é destaque aí no Flamengo, o Hever foi muito mal no Inter, e durante, não seja ingrato. Sim. O Hever tem conseguido fazer boas partidas aí. Então eu acho que essa questão de sistema defensivo, às vezes num time mais organizado, e o América tem conseguido fazer, tem conseguido ter essa organização defensiva, e o Adilson é um cara que se destaca muito por isso, por times defensivos, talvez o Paulão consiga se encaixar melhor. Hoje fez uma boa partida. Também achei. Thiago, seu panorama geral do jogo. Então, duas coisinhas. Primeiro, como é que é? Já é fora Barbieri? Vi que você tá reclamando aí no Facebook. Rapaz, E vem chorar comigo a arbitragem também. Então, dá seu panorama geral e já fala da arbitragem pra gente entrar nesse quente. Primeiro, vou falar da parte boa. Eu sou só elogios a esse time do América. Ó, eu, como não acompanho o América todos os jogos, a minha base é um comparativo com os outros adversários do Flamengo, porque eu acho que deve ter uns 3 anos que eu não perco um jogo do Flamengo, então a minha base é a cada jogo, e realmente, cara, o América tá muito superior ao Vitória, muito superior ao Sport, e assim, eu entendo o medo de vocês, porque pelo histórico e tal, mas gente, por esse futebol que tá jogando aí, tá muito longe de cair, tá muito longe de correr risco, eu entendo todo o panorama, todo o contexto, mas o América tá jogando um futebol muito decente, cara. Muito, muito bonito, assim. Ó, pra você ter uma ideia, só aquela marcação sob pressão, marcação alta que o América fez no início do jogo, o único time que conseguiu fazer no Flamengo, porque o Flamengo é um time que prioriza a posse de bola. E ele pode até, às vezes, não ser produtivo com essa posse de bola rondando a área do adversário. Essa é a grande reclamação. Mas o Flamengo, via de regra, tem a posse de bola. E o América conseguiu equilibrar isso, conseguiu marcar o Flamengo em cima. Só o Grêmio conseguiu fazer isso esse ano. Só o Grêmio. Nem o Cruzeiro, essa tão alardeada vitória do Cruzeiro aí contra o Flamengo, o Cruzeiro jogou fechadinho, achou 2 gols e tal, e o Flamengo se perdeu nos próprios erros. O time que conseguiu fazer isso contra o Flamengo foi o Grêmio. Então, assim, parabéns pro time do América. Fiquei impressionado com algumas peças, e algumas outras eu fiquei, assim, análise de um jogo, né? Então, uma análise um pouco diferente, por exemplo, Mateuzinho, achei um jogador meio estranho, não me chamou a atenção, aquele menino que perdeu o gol na cara, Giovani, né? Giovani. Também, aquele gol não pode perder, enfim, achei muito boa a atuação da América, concordo que o placar foi justo, embora a arbitragem que eu falei meio brincando, meio verdade, a questão não houve nenhum lance polêmico, nenhum lance... erro que prejudicasse um time ou outro. Houve lances de interpretação. Só que quando a interpretação, e isso aí não é a questão do jogo de hoje, já vem alguns jogos, a interpretação sempre vai caindo pro outro lado, tanto que Eduardo Bandeira, Barbieri estão batendo nessa tecla, estão pressionando, só que o Flamengo hoje em dia não tem força política, isso é a verdade. O Flamengo, Corinthians e, se não me engano, Atlético Paranaense são oposição à CBF. Então, os árbitros não têm medo de marcar contra esses times, sabe? Então, assim, isso pesa, não tem como. Não acho que foi, longe de mim, achar que algum árbitro queira favorecer o América. Imagino o quanto vocês não têm, durante anos e esse ano até, reclamações de arbitragem, porque times menores, grandeza também é uma coisa muito relativa, né? Eu acho o América um time grande, assim, eu cresci achando o América um time, estando dentro dos grandes, sem fazer média aqui. Não, é porque tranquilo. Eu tenho simpatia pelo América. Agora é fato que houve lances que poderiam ter sido dados para o outro lado e foram dados para o lado do América, como o pênalti, a bola na mão dentro da área, que o Everton Ribeiro ia fazer o gol, o zagueiro meteu a mão e segue o jogo. Aquilo lá tem muito pênalti, tem muito juiz que marca pênalti ali. Então, assim, Só dizer isso, cara. Eu acho que aquela bola não bateu na mão dele, tá? E, olha, Thiago, só, aquela bola do estádio, eu até fiquei com a sensação de que realmente pegou. Eu até falei com o Henrique antes aqui de entrar no ar. Mas o que eu acho que aconteceu lá, vendo o estádio, e eu tava até bem posicionado para ver esse lance, a bola, quando teoricamente pega no braço do Matheus Ferraz, o juiz não tá, ele tá encoberto. Aí depois a bola vai seguindo, arrastando o corpo dele assim. E aí, na hora que ela vai pegar de novo, ele dá um contorcionismo lá pra tirar o braço. E aí o juiz vê isso. E como ele vê esse contorcionismo dele pra tentar tirar o braço, aí o juiz interpreta como ele não teve intenção e não dá. Mas essa questão da intenção, a bola teria outro destino, não sei nem se entraria, mas ela seguiria se não batesse ali, sabe? Passaria por entre o corpo do eu fiquei com essa impressão. Por entre então, o corpo não passaria, não. Não, porque ele tava deitado assim, ele passaria por baixo dele, ele tava deitado assim. Então eu acho que é um lance. Ele tava deitado, é o que você falou. Eu acho que é um lance discutível esse lance aí. Depois a gente vê o replay com calma. Eu até aceito. Assim, com ressalvas, eu aceito que você me diga que o Flamengo tá sem moral na CBF. Mas o Flamengo não tá sem moral na Globo. Nem a Globo achou que foi pênalti. Então. Não. Mas, rapaz, eu que acompanho, eu discordo disso aí, que eu vou discordar. Tem toda essa área. Não, mas é sério, Henrique, tem toda essa lenda que o Flamengo é o time da Globo. O Flamengo realmente, a Globo quer o Flamengo. Mas quer pro bem ou pro mal. Quando é um pênalti, uma coisa contra o Flamengo, também eles reprisam mil vezes, eles querem a manchete. Sim. Então, às vezes, eles querem o Flamengo por bem ou por mal, eles querem audiência. Eu não tenho a mínima ilusão que a Globo quer ajudar qualquer time. A Globo quer o clique lá, quer a audiência. A todo custo, se isso por algum motivo quiser ajudar, tiver que ajudar algum time, eles não vão ter escrúpulo nenhum. Já foi o Flamengo. Acompanhando o jogo, a jogada lá com a câmera aberta e tal, eu também, minha primeira impressão foi de que houvesse pênalti, tivesse havido pênalti, sim. Mas no replay, em câmera lenta e mais fechada, eu realmente não achei que teria sido pênalti, mas enfim. Esse eu acho que é o lance polêmico em si. A expulsão, você concorda que foi injusta, né? Concordo e eu fiquei triste porque o Cueja, o Cueja, o cara tava correndo em diagonal, né? E assim, quem foi que tava correndo? Era um jogador Robinho, perigoso? Era o Robinho. Mas deixa eu fazer uma colocação. A gente não sabe, ele tinha acabado de entrar e estrear. A gente não sabe se ele era um jogador perigoso, mas eu acho que não. Ele tava correndo na diagonal, assim, a chance, o Diego Alves é um goleiro seguro, acho que não tinha necessidade, assim, realmente, e a gente perde o nosso principal jogador, o nosso motivo da gente conseguir jogar com um volante, porque o cara joga por dois, joga por três ali, cara. Eu tenho informações que o Robinho é o décimo melhor, é o 15º melhor Robinho da história do futebol mundial. Olha aí. Ô Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Aqui, não consegui entender. O Flamengo ganhando de 2-1. Aí sai um pênalti a favor de vocês. Vai o time inteiro pra área e deixa um cara na defesa. Tá pedindo pra dar um errado, né? Pênalti não, escanteio, desculpa. Saiu um escanteio pro Flamengo, pro Flamengo ganhando. Então não teria lógica nenhuma de ir o time inteiro pra área atacar. Eu tenho uma teoria, assim, mais complexa ainda. A questão é a seguinte: se o Flamengo não tivesse sido expulso, eu acho que a chance do Flamengo ter tomado o gol de empate era ainda maior. O que acontece? O Flamengo é um time muito técnico, imprevisível pro bem e pro mal. Agora, é um time que claramente a gente vê com alto problema de concentração. Ele se desconcentra muito. Uma coisa que você não sabe, Thiago, é que o América, classicamente, tem um problema de jogar com vantagem numérica. O América, em geral, não sabe aproveitar a vantagem numérica. E o Flamengo, quando o time tá com... isso é uma coisa que a gente pode discutir, daria uma conversa muito longa, mas quando um time tá com 10, o time se foca mais, ele se concentra mais. E se fechou, mas se organizou. As melhores chances do Flamengo no segundo tempo foram com 10 jogadores. O Paquetá podia ter matado, o Everton Ribeiro podia ter matado o jogo. Do Everton Ribeiro, eu acho que nem preciso falar muito, vocês já conhecem bem ele aí de Minas, e ele tá voltando a jogar o seu melhor futebol. Fico muito feliz, assim, que demorou para ele voltar a jogar isso, mas já vem mais ou menos um mês jogando nesse nível. Então, assim, é a nossa esperança do jogo de volta contra o Cruzeiro. Tá sacrificando, o Diego tá jogando mais recuado, e o Everton Ribeiro tá sendo o cara que tá chamando a responsabilidade, mais que o Paquetá. O Paquetá tá naquela coisa meio... um jogador meio nojento, assim, aquele toque e olha pro lado, tudo. O nosso cara atualmente é o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro vocês conhecem bem de Minas, né? Sim. Ô, Thiago, uma coisa que eu reparei do Flamengo, não sei se é também, é igual você acompanha o América mais nos jogos contra o Flamengo, eu também acompanho o Flamengo mais nos jogos contra o América. Vi esse contra o Cruzeiro e tal. Mas eu não sei se tem sido constante no Flamengo, mas eu achei o Flamengo hoje, pelo menos contra o América, trabalhando a bola não tão bem. O Flamengo perdeu muita posse de bola, até no primeiro tempo mais, assim, com muito erro de passe, com muito passe, aquele passe mais preguiçoso, assim, que o adversário que estiver mais atento consegue recuperar. Achei que o Flamengo, conduzindo a bola, falhou bastante hoje. Aí eu acho que entram duas coisas. Primeiro, o mérito do América. Como eu falei, o América, eu achei o América marcando muito bem. Eu achei o América melhor marcando do que atacando, inclusive. O América é um time arrumadinho, assim, nos setores. Se não fosse o Everton Ribeiro ali, a gente tinha perdido esse jogo. O Everton Ribeiro foi o fator de desequilíbrio que possibilitou a gente, mesmo com um homem a menos, ter conseguido empate, embora tenha tomado gol no final. Achei que o América marcou bem, isso é um fator. Agora, a gente tem sério senso comum, vocês devem saber que a gente tem sérios problemas nas laterais, que seria o desafogo do time. Então, vários desses erros, vocês podem ter reparado, que foi cruzando a bola, né? Metade dos erros de passe, eu não tenho estatística do jogo aqui, de jogadores, né? Posso até olhar depois lá no Footstats, mas o Rodinei, errou muito passe, e o René errou uns passes, assim, muito assim, de contra-ataque. E o Vitinho, assim... Isso que eu ia falar. O Vitinho, ele não pode jogar um jogo inteiro. Ele tem que jogar no máximo até 15 do segundo tempo. Ele tá visivelmente, ele tava andando em campo quando ele perdeu aquela bola do contra-ataque, do que o Cueja foi expulso. O grande culpado ali, o Cueja errou também, mas o grande culpado ali é o Vitinho. Ele perdeu a bola e ele nem correu atrás do jogador, que tomou bem a bola dele e tal, tudo. Então o Vitinho, assim, é aquela coisa de teimosia de técnico que vocês devem conhecer bem, né? O cara demora pra mexer. Não sei por que esse negócio que tem de técnico não mexer no intervalo, técnico não pode mexer com 15 minutos. O cara não tem condição de jogar os 90, mexe logo, põe o Marlon Moreno ali, tá voando, cara. Na melhor fase, o Flamengo tem um problema que ele é um ceifador de ânimo de jogador. Quando o jogador tá na melhor fase, o cara toma um banco. Aí o cara desmotiva, né, cara? Aconteceu isso com muito jogador aqui, cara. O Mancoejo veio pra cá, vocês devem estar observando ele mais de perto agora em Minas. Fez 3 partidas ótimas, banco. Aí o outro vem pra cá, o Cueja, quando chegou, Zé Ricardo fez 2 partidas boas, foi banco pro Márcio Araújo durante 1 ano. Aí, cara, não tem ânimo que resista, cara. É umas coisas, mistérios do futebol, cara. Uhum. Nós temos uns desses também. Todo time tem. Quer puxar alguma coisa, Jair? Não, só eu comentei esse negócio do Paulão. Eu acho que assim, que um também que eu até comentei na coluna da semana passada, que o Wesley, aquele esqueminha meio barro, meio tijolo, mas tá bom, eu acho que tem evoluído, né? Já não sou partidário da linha de que vamos tirar esse cara daí correndo, né? Já abandonei isso também. É, eu acho que assim, que tá evoluindo ali, tá indo bem, né? Demorou, mas evoluiu. Quem eu achei muito nervoso hoje foi o Aderlan. Foi quem, falando aí em quem mais errou ou acertou passes pelo América, o Aderlan foi o segundo a errar mais passes pelo América. Foram 9 passes errados. O primeiro foi o Rafael Moura. Agora, o Aderlan foi o que mais acertou o passe também. Foram 59 passes certos. Olha aí nas roubadas de bola, ele deve ter ido bem também. Roubada de bola aqui, interceptação? Não. Eu só achei ele bem afobado, assim. Ele tava. A bola ele tava desarmou, queimando. Desarmes. Tá aqui. Aderlan desarmou 4 bolas. Gerson Magrão, Carlinhos e Aderlan com 4 desarmes empatados. Pelo Flamengo, Everton Ribeiro, 5, Diego e Gustavo. Gustavo o quê? Gustavo. Cueja. Então, 4. É o Cueja. Também. Então, o número que chamou muita atenção sobre essa questão do desarme, chegou em, acho que foi uns 20 do segundo tempo, a Globo anunciou as estatísticas, o América estava com 17 desarmes no jogo e o Flamengo 1, eu falei, cara, como assim, meu? Isso. Como assim? Alguma coisa está errada, sinal que o Flamengo não está correndo o suficiente e sinaliza a vontade, o empenho do América que jogou, e o que eu falei aqui, jogou, não sei se esse é o limite do América, mas assim, fiquei muito bem impressionado com o time. Achei um nível de dificuldade até maior do que do primeiro turno. Uhum. Concordamos. Apesar do que a gente acredita ter feito uma boa partida no primeiro turno também. Mas que essa partida foi melhor, eu concordo contigo. Eu falei com o Henrique antes do programa começar que, para mim, essa foi a melhor partida em termos de desempenho dentro de campo do América nessa era Adilson. E olha que a gente já teve várias vitórias com ele. Hoje foi só um empate. Mas, para mim, em termos de postura da equipe, de não ser tão retrancado quanto vinha sendo nas últimas partidas aí, de ter enfrentado um Flamengo com o time titular aqui dentro, com uma torcida enorme do Flamengo lá na Independência, talvez meio a meio, até mais flamenguista do que americano, não sei, mas para mim foi a melhor partida. Então, pro Thiago, que acaba pegando para analisar só essas partidas, pode ter certeza que a gente fez uma bela partida, viu, Thiago? Uhum. É. Vamos. Aqui, uma nota triste, Henrique, do jogo de hoje. Eu ia falar sobre isso? Pode falar, então. Não, vamos citar aqui, porque tivemos hoje, antes do jogo, logo na entrada do jogo, nós tivemos um torcedor americano que acabou falecendo. Ele teve um mal súbito, ainda na entrada. Parece que os brigadistas tentaram lá, saíram do estádio, foram até lá tentar ajudá-lo e atendê-lo. Ele foi levado à UPA ali mais próximo do estádio, mas acabou falecendo, que é o Paulo Azevedo Reis, que tinha 77 anos. Parece que ele era de Machado. E, infelizmente, nós tivemos essa nota triste logo no comecinho, nos primeiros minutos do jogo, ele que ainda estava tentando entrar no estádio. Então, fica essa nota de pesar aí, o nosso carinho para a família. Perder mais um. Bom, puxar os comentários aqui, então. Tem um tal de Sérgio Tavares aqui gritando coelho. Vocês imaginam o estado em que ele está. Bernardo Moreira, boa noite, galera. Robinho entrou bem, gostei do garoto. Acho muito cedo para fazer qualquer comentário sobre o Robinho. Mas não, o comentário de que ele entrou bem dá para fazer. E eu acho que ele entrou muito bem, muito bem, muito bem. Ele se posicionou ali pela ponta esquerda, foi mais agudo do que vinha sendo Magrão, do que vinha sendo quem caía ali pela ponta esquerda, tentou drible em algumas situações e conseguiu passar, triangulou muito bem, foi aquele forte cara da tabela que recebe e passa, na arrancada com a expulsão do Cuéllar, ele que ganhou na corrida ali, partiu bem para frente, achei que entrou muito bem. É o que você falou, Henrique, tem que ter cuidado. Jogador que demonstra 20 minutos de futebol não necessariamente vai ser solução, mas que deixou uma boa primeira impressão, deixou. Muito bem. Aguardemos agora a regra de ouro de 5 jogos de Sérgio Tavares. O que você achou, Jair? Gostei também. Mesmo motivo, achei ele... assim, o cara vai pra frente ali, usa o corpo. Gostei, achei... Não posso falar ainda da qualidade do jogador, mas acho que os 20 minutos que ele jogou foram bem julgados, sim. Tudo e bem, tem outra também, na carência que estamos de atacante pelas laterais ali no América, qualquer sopro é furacão, meu filho. Vamos com o Robinho, vamos ver o que dá. Muito bem. Lembrando que nossa diretoria falou que não tem contratação mais esse ano. Exato. Então nós estamos com um 10, que é o Rui, então o jeito vai ser garantir nessas jogadas pelas pontas aí, porque... A janela tá fechando, inclusive, né? Também. Mais do que isso, parece que a conta bancária já fechou. Um destaque que eu achei, que belíssima defesa do goleiro, é João Ricardo, é isso? João Ricardo. Do chute do Vitinho, hein, no ângulo ali, pô, que belíssima defesa mesmo, cara. Um destaque aí, achei seguro o goleiro. Eu gostei da defesa também, acho que aquela bola ia bater no mesmo lugar que a bola do Marquinho bateu, acho que ela não entrava, mas foi uma bela defesa. Eu acho que entrava. Você acha que entrava? Eu acho. No replay eu fiquei com a sensação de que não entraria, não. Acho que entrava também. É mesmo? Eu sou voto vencido. além dela, teve a defesa ali também no lance ali, sequente ao lance de possível pênalti que a gente discutiu, que a gente alentou, que foi mais um contra-ataque do Flamengo também, que ele fecha o ângulo. E aquela que o João Ricardo costuma fazer bem, né? Ele sai bem pra fechar, né? Impediu ali também o terceiro gol do Flamengo. Thales Maciel, boa noite, que jogo, não tenho condições psicológicas para a Série A, tô com medo da hora que chegar nos 45, o mundo será pequeno para nós. 45 pontos. Eu queria lançar uma campanha aqui, atenção marketing do América, todo mundo aqui quer dar uma voadora na placa, igual junto com a Dilson, viu, os 45 pontos, vai faltar tá a placa. Aí, exatamente, excelente promoção. Deu uma voadora junto com a Dilson. 45 que podem ser 44 ou 46, né? Isso é complicado, sim. Né? Ô, Henrique, acho que você pulou o do Marcos Graça aqui, que ele fala que com a postura de hoje temos chance de finalmente ganhar um clássico. Não, pulei? Cadê? Pulei. Marcos Graça tá aí, boa noite, Letos. Com a postura de hoje temos chance de finalmente ganhar um clássico. Nós estamos no hiato de clássicos, viu, Thiago? Que o Anderson Moreira não sabe o que é ganhar clássico. Então, nós estamos nessa, infelizmente. O Anderson, desde a era de Valimento. Ele disputou 12 clássicos aqui, Thiago, contra Atlético e contra Cruzeiro. O América teve, se não me engano, 11 derrotas e um empate. Então, ele foi um treinador muito importante para o América, passou muito tempo aqui, deu um estilo de jogo para o time e tal, e a saída dele foi até muito sentida pela gente, mas em clássico era um negócio impressionante, o quanto que ele... não conseguia fazer esse time render. E eu acho que com o Adilson a gente tem mais chance, sim. Porque o Adilson é um cara que gosta de jogar mais fechadinho. O Adilson, eu tenho dito o seguinte, que contra times da prateleira de cima do futebol brasileiro, esses times vão ter que jogar contra o América. Não vão ganhar mais só pela camisa, vai precisar suar para ganhar do América. E aí, o dia que algum desses times estiver mal, a gente vai lá e belisca 3 pontos, assim como fizemos aí nessas rodadas passadas, contra o Inter. Vai ter que suar mais que o Adilson? É, porque o Adilson tá suando, viu, menino? E novamente a mesma camisa, eu acho. Eu quero saber onde é que ele compra a camisa, porque eu tanto tomara que ele tenha lavado. É, então, a camisa é boa, senhor. Ele lava todas as semanas. Deixa o cara, rapaz. Posso tirar uma dúvida com vocês? Tire. Como o América se comporta contra times que jogam mais fechado? Porque eu me surpreendi, eu te falei que eu me surpreendi hoje com o América. Eu achei que o América era desses times que jogam, que tá na moda agora, né? O time que, eu nunca vi isso, que time que não gosta da posse de bola, que entrega a posse de bola para adversário. E eu vi com o América, pelo menos hoje, não é de entregar a posse de bola para o adversário. Hoje, valoriza a posse de bola. Eu gostei muito do jogo. Gostei do América por isso. Não pelo que ter dificultado o jogo. Pela proposta de jogo. Eu valorizo quando um time quer jogar, sabe? E como que o América se comporta contra times que jogam futebol que eu acho feio, eu acho medíocre. Um time do tamanho do São Paulo jogando futebol feio desse. Como é que o América se comporta contra times assim, fechados? Ele joga que nem hoje? Ou ele entra nessa vibe de jogar atrás também? Como é que tá esse esquema do América? Tá variando jogo a jogo? Posso tentar responder aqui? Eu acho que tem um marco nisso aí, Thiago. O América era com o Enderson Moreira e é outro agora com o Adilson Batista. Com o Enderson Moreira, pelo menos a tentativa também era de ter mais posse de bola, era de tentar enfrentar, apesar de que na Série A, pela dificuldade do campeonato, isso não funcionou tanto. O América acabava tendo menos posse que os adversários, até pela questão técnica. E aí mudou para o Adilson, foi um marco, foi uma virada de chave. O América entrou nos primeiros jogos com o Adilson Batista num futebol extremamente defensivo e reativo. A América teve partidas como a contra o Santos lá, em que Santos teve 31 finalizações, o América teve 2, e o América fez um gol, ganhou por 1-0. Mas quem assistiu o jogo, o Santos deve ter tido 70, 75% de posse de bola, e o América conseguiu seu gol e ganhou. Méritos também, mas ganhou dessa forma. E aí, nessas 7 partidas de Adilson até aqui, a gente começou, pelo menos na minha visão, começou a caminhar de uma retranca absoluta para um time que agora começa a se soltar um pouco mais. E esse jogo de hoje contra o Flamengo foi uma grata surpresa para a gente, porque a gente se soltou bastante. O América conseguiu se soltar bastante hoje contra o Flamengo, conseguiu marcar alto, conseguiu ter posse de bola, conseguiu tudo isso. Mas é talvez a primeira partida com o Adilson em que a gente, de fato, conseguiu isso. Não sei se daqui para frente será assim, e aí fora de casa o time tem sido muito diferente também, jogando fora essa parte de futebol mais reativo, de defesa intensa ali, de pouca posse de bola, isso tem acontecido mais. Uhum. Vamos ver, a próxima partida é contra o Vitória fora, o Vitória que também tá meio desesperado ali, vamos ver o que nos resta. Mas você assistiu uma partida um pouco fora da curva do que tem sido o Adilson Batista aqui. Gente, só, o Vitória, ele tá muito... Ele até ganhou hoje do Atlético, né? Mas as partidas que eu assisti do Vitória, o negócio é tenebroso. De Salvador, é de que o Atlético, se tivesse ganhado de 4-1, tava um resultado normal também. Eles não conseguiram marcar e fizeram um jogo muito ruim. Sobre isso que você falou, eu até concordo, assim, claro que não, é muito fácil você falar, não, o time tem que jogar pra frente, não pode jogar um futebol fechadinho, tudo, e você não tem as peças pra isso. Claro que isso vai variar de time pra time, que se você não tem uma qualidade técnica muito alta, você não adianta querer fazer milagre, querer fazer jogar como uma Espanha, claro que não. Mas olhando pelo nível dos times do futebol brasileiro, eu já vi todos os times da Série A jogar, tem muito time pior que jogando menos bola que o América. Por isso que eu acho que o América, se for nesse caminho de hoje, ele tá num bom caminho. Nós estamos só na torcida junto com você, viu, Thiago? Que joga assim, ó, que joga assim contra o São Paulo. Se jogar assim contra o São Paulo, ganha. Não empata, não. Ganha de São Paulo. Pronto, é isso que nós queremos. Precisamos dessa vitóriazinha. O Thales Maciel continua aqui, né? Diz aquilo que, quando fizermos 45 pontos, o mundo será pequeno para nós. E o nosso pior jogador é Gerson Magrão. Muito bem. Marcos Graça, com certeza, de Letales. Ruim de dar calo nas vistas. O Felipe Amor está aqui reclamando da PM, que nada fez para evitar brigas no Portão 6. Está mandando a merda à diretoria também. Deveriam ter aberto a Ismênia e evitado essa merda toda. Palmas para o time que lutou, muito de verdade. Eu não sei direito o que rolou, mas os relatos são de que, terminada a carga de ingressos para a torcida do Flamengo lá na Ismênia Tunes, na parte de cima, o que aconteceu foi que não foram abertos novos espaços, a Ismênia do lado de baixo não foi aberta, até estrategicamente, né, gente? Eles abriram Minas lá em cima. Abriram Minas lá em cima? Então eu tô sabendo isso agora. Abriram. Mas tem muita notícia de que torcedores do Flamengo, principalmente no Portão 6, que é o mais barato, estavam lá atrás, no meio da torcida americana, de que não havia policiamento por ali e de que, claro, isso acabou suscitando discussões e brigas ali no momento que o cara levanta para comemorar o gol do time dele. Portão 4 também teve briga também. Portão 4 também? Teve briga também e sem polícia nenhuma também não. Chegou aqueles carinha de colete da BWA lá e meio que separaram. Mas a pancadaria já tinha comido já. É, então é isso. Fica aí esse registro dessa bosta, né, bicho? Porque tá difícil mesmo. Não tem por que ser assim. O Marcos Graça já revela o voto dele no Matheus Riba com Latina. Eu vou acompanhar o Marcos Graça, viu? É, você tinha comentado comigo em off aqui. O Adolfo... Eu ainda vou ser aqui defensor da Tel, porque eu vou defender o Magrão hoje, tá? Tá todo mundo detonando e eu não achei que o Magrão fez essa má partida, não. Vou ler aqui. Colatina é o pior em campo? Isso, é um... O Bala é o Jair Bala, que é um ídolo da torcida americana, e Colatina é um ídolo da torcida do Havaí. Até eu que não conheço bem o time do América, achei o Mateuzinho, pô. O Mateuzinho não entrou bem hoje, de fato, hoje ele não estava bem. Mas eu não sei se eu chego a ponto de botar ele de Colatina, não. Ele entra num momento muito específico da partida, o América está tendo que buscar o segundo gol, no momento que o Flamengo acaba se fechando mais. Ele errou aquele gol, aquele cruzamento do Aderlan? Errou. Deu uma furada? Furou. Verdade. Agora, desculpa, eu acho o erro do Mateuzinho muito menos grave do que o erro do Giovani no primeiro tempo. A bola chegou muito mais inteira pro Giovani do que ela chegou pro Mateuzinho nessa segunda etapa. Mas, enfim, acho válido que, sim, podemos identificar que o Mateuzinho não entrou bem nesse jogo. Pelo menos o Giovani não deve ganhar 500 mil como o Giovani, o nosso, que é sempre o nosso Colatina, ele. Não, certamente ele não ganha isso tudo, não. Acho que ninguém na América ganha isso tudo. Nem o Adilson deve estar ganhando isso. Esse é o E-Santos? É, isso aí, complicado, mas ele, cara. Nem tá jogando, né? Tá machucado? Não tá jogando por deficiência técnica mesmo. O Adolfo tá aqui, que jogo bacana, América encarando o Flamengo, Marão Magrão mal, apesar do gol, obrigado, Adolfo, concordo. Paulão foi bem, Rafael Moura também muito bem. Rafael Moura tava com vontade hoje, hein? Mas o Rafael Moura, eu quero fazer um comentário sobre ele. Ele tava com vontade e talvez essa vontade dele em querer participar tanto da partida seja justamente o que atrapalha um pouco ele. Porque o momento em que ele mais irrita, eu fiquei reparando isso hoje no Independência, o momento em que os torcedores mais se irritam com o Rafael Moura é quando ele tenta cair lá na ponta, ele volta na intermediária, o jogador vai bater um lateral na intermediária, ele quer se apresentar para tentar ajudar. Verdade. E aí ele não consegue, porque ele não tem velocidade para arrancar com a bola dali, se chega um marcador para ele, ele não tem drible, ele não tem velocidade, ele acaba perdendo a bola, e aí a torcida se irrita com ele. Então, justamente nesses momentos em que ele tenta ajudar mais, fazendo aquilo que não é a função dele, que não é o que ele mais sabe fazer, é justamente quando ele mete o pé pelas mãos ali e se complica. Concordo. Pode guardar essa energia para fazer marcação sob pressão na hora que o adversário estiver saindo bola. Ele sempre faz gol contra o Flamengo. Impressionante, He-Man sempre faz gol contra o Flamengo, cara. Então, a Globo deu essa informação hoje, né? Diz que é o maior carrasco do Flamengo desse século. Foram 11 gols por 6 times diferentes. Brincadeira. Então tá aí o dado. E hoje também ele assumiu a titularidade, a artilharia do América no ano. Ele fez seu 11º gol também e empatou com o Serginho. Isso. Tem uma informação importante aqui, ó. O seu Thales Maciel está dizendo que o programa dos 45 pontos deve ser feito ao vivo, diretamente do Independência, porque ele e o Sérgio Tavares vão descer a Pitangui rolando. Eu Mas quero ver isso. Normalmente eles fazem assim, não? Achei que era. Achei que era assim que voltava para casa, né? Eu imaginei que o estado etírico permitisse que vocês fossem na vertical. Eu achei que vocês iam na horizontal mesmo. Eles chamam de meio de transporte. Bruno Rezende, Flamengo completo, América com time misto. Acho exagero, mas tudo bem. Ausência de Norberto, Messias, Rui e Luan. Eu já tá botando o Luan aqui como titular absoluto. Mas não dá para chamar o time do América de um time misto, tá? Não. Mas é um time... Foi um time desfalcado. Era o melhor que a gente tinha para hoje, mas com algumas peças importantes ali. Messias poderia ter sido, ter dado mais sustentação ali para a defesa. O Rui eu acho que seria muito importante hoje. Sim. Até o Luan ali no lugar do Magrão, Se bem que eu não acho que ele tiraria o Magrão, porque o Magrão sempre está entre os 11, mas é. Seria um jogo talvez diferente. Mas aí entra no si, né? E também o Flamengo lá deve ter algum jogador importante que está machucado, deve ter algum cara também. Uhum. Muito bem. Até eu quero fazer uma moção para o programa acontecer depois do jogo no Independência. Já tem até lugar. E depois ela só escreve Magrão. Eu não sei se ela quer que faça o programa no colo do Magrão. Não estou entendendo. O lugar é o Magrão, então. Até nós vamos ouvir ela na gravação prévia feita logo após. Gente, posso fazer uma pergunta de leigo aqui? Sim. Esse Magrão é aquele Magrão antigo? É esse mesmo. Gerson veterano. Magrão. Esse. Esse cara não acabou ainda não, cara? Pois não. É, a gente também tá surpreso. Quem dera. Ele acabou pro mundo, menos pro Adilson Batista. Avisa pra todo mundo que ele acabou pra gente, por favor, porque parece que o Adilson não ouviu isso ainda não. Bruno Rezende, muito obrigado, Anderson, por ter saído e dado a oportunidade da diretoria trazer Adilson Batista. Um treinador que não aceita jogador só menos que ele. Resultado, o time corre mais que a notícia ruim. É, fora quando o Renan entra, né? Marcos, isso tudo é o Bruno Rezende. Marcos Graça, pena que a diretoria perdeu todo o período de treinamentos durante a Copa com o Drubsky. Concordo. Imagine o Adilson tivesse tido esse tempo para treinar. O Bruno Rezende, favor lembrar também que Paulão foi campeão brasileiro com o Cruzeiro. E lembrar que até... só lembrar de Inter e Vasco é sacanagem. Tá aí, é verdade, né? O Marcos Neto dando um salve. O Bruno Rezende elogiando aqui sua participação, Thiago. Baita participação do flamenguista. O Felipe Amor está dando risada junto comigo, que tem flamenguista chorando na arbitragem. Ele diz que a bola não bateu na mão do Matheus Ferraz. Bernardo Moreira, o árbitro foi bem, o único lance duvidoso foi o vermelho. Esse eu não acho que é duvidoso, não. Porém, hoje entende que, sendo chance de gol, o jogador não tentou tomar a bola, é para expulsão. Ali eu acho que... Nem eu achei duvidoso. Paulo Braga dando boa noite. Magrão jogou bem hoje, não só pelo gol. Paulo Braga, o que está acontecendo? Vamos no oftalmo. Bernardo Moreira, essas participações de torcedores adversários são bacanas demais. E são mesmo, viu, gente? A gente traz eles aqui é para isso, viu? Porque por que a gente traz o Thiago? A gente fica com a nossa, né, o nosso ranço, aquela nossa visão de sempre sobre o clube. Então trazer alguém de fora, que só vem uma partida, que só está vendo aquele momento ali, né? Traz um olhar diferente, é por isso que a gente gosta dessa participação. Cara, e elogiar, muito bom, muito legal isso. Os outros que eu tinha ouvido também, é divertido. A gente, por exemplo, lá não tem essa maturidade para levar adversário não, cara. A gente só não traz rival local. Esse a gente não tem maturidade para trazer não. Já debatemos muito a respeito. Não vamos mexer com isso. É justo. Mas o resto a gente gosta de trazer, porque é sempre divertido. O Felipe Amor aqui também tá dizendo que curte a presença dos torcedores de outros times, Thales Maciel também. Paulo Braga, Carlinhos hoje jogou muito mal. Vocês acharam o Carlinhos jogou mal? Não, achei que normal. Normal, né? Também achei dentro do normal ali. Ele não tá sendo, mas eu acho que o Carlinhos, nas primeiras partidas dele no América, ele foi muito bem, ele foi bem destaque. E aí agora tem uma queda normal, mas não chega a jogar mal por isso, não. Concordo. O Gabriel Caetano, Nova Serrana, novamente nos abraçando. Enxerguei nessa partida a melhor organização da equipe e um time mais solto também. Saber jogar atrás do placar é essencial para um time que almeja algo mais. Também achei que o América não se afobou estando atrás do placar, não, né? Talvez um pouco mais no segundo tempo, porque aí havia menos tempo pro empate, né? Mas eu acho que o América se portou bem. Saiu o gol, o primeiro gesto do Adilson, eu reparei nisso, foi fazendo com as mãos assim, pedindo calma para todo mundo, antes do América soltar a bola. Isso é um clichêzão? Até é, mas eu achei que fez sentido. O América continuou com a bola no chão, continua tentando. Mas isso também vem desde a época, Anderson, tá? Então, também não, eu acho que o América já conseguiu atingir esse ponto de maturidade. O América já não é mais... O que eu saí satisfeito pra caramba hoje no Independência é que eu acho que a gente está se tornando um time cascudo para jogar jogo grande. Isso para mim é o primordial para conseguir fazer uma boa campanha na Série A. Se tornar um time cascudo para jogar jogo grande. Porque Série A é só jogo grande. Então, se você for imaturo, se você... O que a gente via em 2016, com cada gol, de 10 gols que a gente tomava dos adversários, 8 a gente que entregava. Uhum. O adversário não tinha dificuldade nenhuma para vencer o América. Agora não. Agora, se quer vencer, tem que criar suas chances de gol, tem que criar suas jogadas, tem que conseguir passar pela defesa do América. Não é mais chegar aqui, a gente entrega 2 gols e depois tenta correr atrás do placar. Exatamente. Samuel Avelar está aqui emocionado com a atitude do América em campo. Impressionante a estrela que o Adilson Batista tem. Camisa surrada, milagreira. O que nós achamos? Nós já falamos um pouco da partida do Paulão, né? Achamos que ele foi bem. Teve aqui quem dissesse que, não aqui no programa, mas quem dissesse que ele teria falhado no segundo gol, a gente já não acredita muito nisso. Você não chegou a falar disso, Alisson? Você achou que foi falha dele? Ah, eu acho que ele poderia ter feito melhor, mas falha talvez seja uma palavra meio pesada. Agora, o que ele tem... na verdade, o América hoje foi muito exigido da bola aérea, né? Foi. Então, acabamos tomando dois gols, mas foi muito exigido. E o Flamengo tem caras que cruzam a bola muito bem, trabalham muito, muito bem a bola. Eu achei que o Paulão foi muito bem mesmo. Quatro gols de cabeça. Gente, que cara que cruza a bola muito bem lá no Flamengo, me apresenta que eu tô querendo achar, velho. Everton Ribeiro, sem seus laterais. Ah, sim, ah, sim, sim, não. Porque cruzamento a gente já remete à lateral, né? Ah, não, mas o próprio. O Everton Ribeiro hoje foi. Alô? Verdade. Agora, o Rodinei, o Flamengo tem que ter um cara. Da mesma forma que você falou com a gente tem que ter um cara melhor do que o Paulão, vocês têm que ter um cara melhor do que o Rodinei na base. Rapaz, eu tenho uma informação aqui que pouca gente sabe do Rodinei. A gente que acompanha muito o dia a dia do clube, o Rodinei deu uma caída muito forte de produção. A gente tem um reserva também que é do mesmo nível dele, que não é confiável, que é o Pará. Agora, o Rodinei caiu muito de produção. O Rodinei tá passando por um divórcio, né? Ele se divorciou, e aí caiu na noitada do Rio, e aí todo mundo tá passando, todo mundo, qualquer ser humano tá sujeito a isso, né, velho? Eu, se um dia me separasse, eu ia jogar muito pior que o Rodinei, cara. Mas assim, quer dizer que casado você já joga muito melhor que o Rodinei. O papel é do técnico ir lá e preservar, né? E tirar o jogador, ver que o jogador tá num momento difícil, e tirar. Põe o Pará, que tá casado, então põe o menino da base. A gente tem um menino da base, Clebinho, que não tem... Muitos dizem que não tá preparado, mas o Jorge não tava, foi lá, entrou e deu conta, não foi? Então, é assim, o que não pode é ficar... Tornar o Rodinei um novo Márcio Araújo, que vai virar um Cristo ali, perseguido pela torcida inteira, que é o que tá acontecendo. A cada jogo vai virando uma bola de neve. Então, assim, chega a hora que o técnico tem que mexer. Aí no time de vocês devem ter... Em todo time passa por isso, né? Deve ter situação parecida, e é a hora do Barbieri preservar o menino, né? Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, nada a ver com o assunto, mas vamos lá, só uma curiosidade. O nosso troféu aqui chama Bala e Colatina, Henrique acabou de te explicar aí. No Flamengo, acredito que um troféu para melhor do jogo seria o troféu Zico. O troféu para pior, pegando o jogador, histórico. O pior jogador da história, seria o troféu Márcio Araújo? Não, que isso, coitado. Tem gente muito pior que passou ali pelo Flamengo que o Márcio Araújo, cara. Tem os Val Baianos da vida, tem tanta gente pior ali. O Márcio Araújo foi o que foi. Que é um jogador que não tava ao nível do resto do elenco, é fato, mas assim, foi pego pra Cristo ali, cara. Tinha muita gente que não tava jogando bola e a culpa caía sempre em um. Assim, tem gente muito pior ali, cara. Tem cara que corre, tipo o Ilharão, corre errado, erra passe, erra, mas tá lá suando. Não é que nem o problema é um cara que ganha meio milhão, tipo o Romulo, que é o volante invisível, que entra e ninguém fala, o locutor não fala o nome do cara, porque a bola vai pro lado, ele se posiciona estrategicamente no outro lado, ele vai ficar fugindo do jogo. Aí esse é o pior tipo de jogador, que se omite, né? A torcida do Flamengo, que tem essa tradição de raça, ela nunca vai aceitar jogadores como esse, como o Romulo, Giovânio, enfim. Tem um cara bom pra vocês levarem. Chama Renan Oliveira. Pô, cara, tudo, rapaz. É uma beleza, você precisa ver. O Renan Oliveira eu conheço. Ele é um dos jogadores mais violentos que eu já vi jogar, cara. Violento? Pô, o Renan Oliveira é violento, cara. Não sei. A gente chama ele de Soneto. Ou era, né? Talvez não, fosse. Batia muito o Renan Oliveira. Não, você tá confundindo. Eu acho que você tá confundindo com outro cara. Vamos lá, o Renan Oliveira jogou aonde antes do América? Atlético, Goiás. É ele mesmo. Bate, o menino bate muito. No Atlético batia muito, pelo menos. Então ele esqueceu até isso. Até ele esqueceu. Tá um carneirinho. Que bom, né, gente? Bater é bom, não. Que bom que ele não parou de bater, né? Ah, não, mas correr é bom, né? Assim, estar acordado dentro de campo é bom. Vamos lá, Marcos Braz. Já, ele já tá com certa idade, né? Tá nos 20 ainda. Renato, não tem 30 ainda, não. Não tem 30, não. Deve ter uns 28 no máximo. Vamos lá, Marcos Graça dizendo que faltam 6 vitórias e um empate, vai dar. O Adriano Carvalho, depois do jogo de hoje, Gerson Magrão será escalado pelo Adilson até com uma perna quebrada. O Caveirão encaixou um lançamento de longa distância hoje na ponta esquerda, que já entrou no DVD dele. Rodrigo BH, estamos conseguindo os pontos com Gerson Magrão de titular e fazendo gol. Isso é muito impressionante. Adilson Magrão. Thales Maciel está ansioso para ver qual vai ser o voto de Luan, do Jairo e do Alisson. Para o Thales agora, o Bala chama Luan. Paulo Braga, vocês pegam demais o pé do Magrão, verdade. Principalmente eu, viu, Paulo? Reconheço. Concordo, concordo, Paulo Braga. Nós vamos falar do Magrão daqui a pouquinho. Marcão do Castelo, Carlinhos abaixo da crítica hoje. Engraçado, não tive essa impressão. Aderlan mantendo a média, é o que eu acho do Carlinhos. Aderlan mantendo a média, fraco. E o Magrão, até na hora de fazer gol, o lixo. Muito bem. Vamos falar do Magrão, então, que tá esse lixo até na hora de fazer gol. Pelo menos eu concordo com o Marcão do Castelo. Vamos ver aqui o que a Tel disse antes do começo do programa, na gravação especial enviada pelo seu Sérgio Tavares. Tel, você ficou sabendo que foi o Magrão que fez o gol? Eu tô sabendo agora. Eu não consigo me conter, eu tô descontrolada. Eu não acredito que o Magrão fez um gol. Em cima do Flamengo! Chupa, que não gosto do Magrão! Fala chupa, Jairo, nossa! Chupa! Não, eu não vou falar chupa, Jairo, não, que eu fiz bem na barriga dele. Mas ele, e ele tá dizendo... Com ele tem milhões, né? Tem milhões de americanos. Chupa, que o Magrão mostrou pra que ele veio! Ele só joga o time grande, não é pra vocês entenderem? Ele regaçou, ele pegou em cima do Flamengo. Cara, além dele fazer alguma coisa, ele fez gol! Entendeu? Gente, eu tô fartando, eu não consigo mais... A frase é, além dele fazer alguma coisa, ou seja, coisa que geralmente ele não faz, ele fez gol. Então tá aí a participação da Tel gravada antes. Eu ouvi todo esse discurso com a voz da Dilson. Finalmente ele fez gol. Finalmente ele fez alguma coisa. Nossa, tô emocionado. Pois é. Aqui, mas eu vou fazer aqui a minha defesa do Magrão. Faz a defesa do Magrão. Eu acho que vocês, especificamente hoje, vocês estão pegando meio pesado com ele. Eu concordo, Magrão não é o cara que eu queria para ser titular na América numa Série A, não mesmo. Mas ele tem a confiança do treinador, então vai fazer o quê? Ele é um homem de confiança da Adilson Batista. E para mim, hoje, ele não fez uma má partida, ele fez uma partida na média. E ele tem uma coisa que foi muito importante, ele participou das principais jogadas ofensivas ali do América. Ele cruzou uma bola no primeiro tempo perfeita, uma bola que outro jogador... provavelmente mandaria um chuveirinho na área ali, ele teve a visão de que o Giovani estava vindo por trás, cruzou rasteira na linha da pequena área para o Giovani finalizar, o Giovani errou o gol, se o Giovani faz ali, que é o certo de um jogador de área fazer, era uma assistência já para o Magrão finalizou uma bola e fez o gol de cabeça depois, mas não tem mérito nenhum disso, a bola estava sobrando, algum mérito tem, ele estava bem posicionado ali, teve outras jogadas em que o Magrão conseguiu fazer cruzamento ali para a área, ele conseguiu recompor ali também, marcando no primeiro tempo, tem que entender o seguinte, um cara igual o Magrão, que é muito cobrado também defensivamente no esquema do Adilson, quando você pega um ataque que tem Diego, que tem Everton Ribeiro, que tem um Vitinho que não tá bem, mas que também cai por ali, o cara não vai render tanto lá na frente quanto a gente espera, não. Não era o jogo para o Magrão ter essa partida ofensiva que a gente queria, não. Ele cumpriu um papel tático ali, e para mim ele não foi tão mal. Errou passe, errou, do jeito que ele normalmente erra. Ele tem as dificuldades técnicas dele, todo mundo sabe disso. Ele abaixa a cabeça, pega a bola, sai correndo, feito um desinvestado, e na hora que ele vê que tá chegando um adversário perto, com a cabeça baixa mesmo, ele tenta passar para alguém, normalmente erra. O que eu tô querendo dizer é que eu também não sou fã do Magrão, não vou ficar aqui de defensor dele, não. Não é o cara que eu queria no time. Mas a partida de hoje... A partida de hoje eu defendo. Não achei que ele foi tão mal, não. A falha no segundo gol de marcação para cruzamento não foi dele. Deixa eu me lembrar. Eu não me lembro dessa jogada. Foi a jogada que o Everton Ribeiro cruza. Quanto que eu tá pagando para você defender o Magrão? Vamos conversar aqui. Conta pra gente. Vamos conversar em número. Quanto foi esse cachê? Eu acho que hoje, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a gente tá comentando, talvez a gente esteja pegando o pé dele, errado, a gente tá pegando pelo histórico. A gente tá pegando muito mais pelo histórico. Mas hoje, se a gente for falar, o negócio que o Adilson tem falado nas entrevistas, e que hoje eu fiquei com essa sensação na Independência, quando entrou o Mateuzinho, e eu falei no programa passado que eu queria o Mateuzinho de titular nesse jogo de hoje, no lugar do Rui. E quando entrou o Mateuzinho, eu me enchi de expectativa. Falei, opa, a gente com um a mais entrando, o Mateuzinho vai rabiscar ali. É a hora da gente buscar uma vitória. E o Mateuzinho entrou errando tudo. A bola queimou... Já chegou metendo um gol de futebol americano lá no camarote. A bola queimou muito no pé do Mateuzinho, e é algo que o Adilson Batista já falou em entrevista. Que ele quer jogador que a bola não queime. Magrão fez uma boa partida? Fez não, mas errou muito menos hoje. Pra mim, errou muito menos do que o Mateuzinho. Mas pelo histórico, a gente vai pegar no pé dele. Exato. Pra você e pelo Footstats, o Mateuzinho hoje errou muito. Mateuzinho hoje foi um dos piores jogadores do América em campo. Acho que vocês estão certíssimo na hora de fazer essa análise, que é o que os números mostram também. Né? A percepção já era essa, e se a gente for analisar os números, é o que os números mostram. Então, no caso de passe, Mateuzinho, por exemplo, quer ver? Não foi passe, não, acho que foi perda de posse. Isso. Mateuzinho foi quem mais perdeu posse. Foram 5 perdas de posse de bola. Seguido pelo Aderlan, depois Gerson Magrão com 4. Mas e o Mateuzinho só entrou aos 24 do segundo tempo. Pois é. Mateuzinho jogou 30 minutos de jogo só, né? Contra Aderlan e Magrão, que tiveram o jogo inteiro dentro de campo. O Wesley também errou 4. Errou só um a mais que o Mateuzinho. Ficou um pouco a mais do que o Mateuzinho dentro de campo. Então, vocês estão certo em criticar o Mateuzinho hoje? Estão. O Mateuzinho entrou hoje muito mal. Nós estamos botando na conta do Magrão todo o histórico e não apenas a partida de hoje? Estamos. Eu, principalmente, falo por mim, estou sim. Agora, para mim, a falha maior no segundo gol... de permitir que não recompôs a tempo, estava andando em campo na hora de chegar na marcação antes do Everton Ribeiro conseguir o cruzamento, foi Magrão, né? É porque é um jogo muito corrido, um ataque que exigiria muito daquele lado e não tem mais físico, não tem mais idade para isso. Para mim é mais uma razão para ele não estar em campo, porque o jogo vai ser intenso dessa forma, né? Participa muito do ataque, não sei o quê. Desculpa, eu realmente não consigo ver isso, Alisson. Eu sei que ele vira umas bolas que ele consegue, e ele vira umas bolas bem. Eu sei que tem hora que ele acerta o passe. Você deu um exemplo aí do cruzamento pro Giovani, que ele levantou a cabeça. Mas você mesmo, na defesa do Magrão, disse que geralmente não é assim. Geralmente é de cabeça baixa. Exato. Geralmente é de cabeça baixa e se livra da bola, né? Hoje não foi assim? Em alguns momentos foi. O Magrão não foi gênio hoje. Mas não foi mesmo. Também acho que não. Entendeu? Então, assim, tem a carga? Tem. Se ela é injusta, eu não sei te dizer. Posso até achar, vocês podem até achar que seja injusta a minha parte, eu aceito a crítica, mas eu continuo achando que é válido trazer toda essa carga de não querer ter o Magrão como titular. Ele fez um gol hoje, vai ser meu colatina de hoje, viu? Já tô avisando. Eu não consigo aceitá-lo ali se eu acho que ele é a pior peça que está dentro de campo do América, que ele não devia nem estar sendo escalado. Então eu já começo o jogo sim com a birra dele. Eu acho que é parecido com o que você tinha com o Luan. Sim. Beleza, eu posso estar errado, gente. Não sou dono da verdade, não. Eu posso estar muito errado. E até eu tenho todo o direito de ser apaixonado pelo Magrão. Mas eu não aguento mais, não. Eu tô de saco cheio já. Eu tava conversando com um amigo meu durante o jogo e tal. Final do primeiro tempo, eu falei, e aí, quanto é que acaba o contrato do Magrão? Aí falou, dezembro. Eu falei, beleza. Acabou de sair o gol do Magrão, ele mandou uma mensagem provocando. E aí, pode renovar? Eu falei, não, pode dispensar ele amanhã mesmo. Não vai ser por causa do gol, não, que não vai conquistar assim, não. E aí eu vou falar um negócio que a dona Zuzu falou hoje no seu nome, no seu bairro, só que pro He-Man. Dona Zuzu hoje falou o seguinte, falou, avisa o He-Man que quando ele fizer 10 gols, eu vou começar a gostar dele. Então é isso. Eu falo pro Magrão, quando ele fizer 10 gols, eu começo a gostar dele. Então tô igual. Às vezes tem uns... Ô Henrique, às vezes tem uns gols que custam caro pro time, né? Porque o cara faz o gol, com aquele gol ele ganha sobrevida no time titular. Exato. Às vezes você torce pro cara, às vezes você torce pro jogador, é uma contradição isso, né? Você torce pro jogador do seu time não fazer o gol. Porra, se o Arão fizer um gol, o cara vai ficar mais 5 jogos como titular, então não faz não. Deve ser o caso do Magrão, né, cara? Ganhou uma sobrevida no time titular agora. É por aí. Não, ele já teria essa sobrevida, porque o Adilson é apaixonado com ele. Eu não sei, Magrão deve ter uma roçada de barba na Cangote, que, né, impressionante. Pro Adilson gostar tanto dele assim. Com o gol, então. Em casa, hein? Senti isso aí, hein? Com o gol, então, é o que comentaram aqui agora há pouco, não lembro quem que foi, se foi o Adriano Carvalho, é isso mesmo. Que o Adilson vai escalar ele até com a perna quebrada. Ô, gente, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu tô tentando. Vamos lá, vamos transportar pra cabeça do Adilson, todos nós aqui. Estamos na cabeça do Adilson Batista agora. Ele vai escalar o time pro próximo jogo. Ele tá ali com a dúvida ali na ponta esquerda entre Magrão e Mateuzinho. Vamos lá. Nós estamos na cabeça do Adilson. Tô falando que essa é a opinião do Alisson, não. Na cabeça do Adilson. Que é um cara mais conservador, que é um cara que quer jogador que a bola não queime no pé, que é um cara que quer jogador que transmita confiança e tal. Aí ele tem um Gerson Magrão que bem ou mal fez um gol hoje, que bem ou mal cruzou algumas bolas bem ali, que bem ou mal trocou alguns passes, fez algumas investidas de bola, errou muito passe também, fez muita cagada também, mas bem ou mal fez algumas coisas que prestaram. E ele tem do outro lado um Mateuzinho, que com ele é Adilson Batista. Mateuzinho pode ser uma joia, pode já ter jogado com o Neymar lá na seleção de base, pode já ter feito tanta coisa. Mas pro Adilson, o que o Adilson tem de recorde referente dele, é o que o Adilson tá vendo dele treinando e jogando. Perfeito. Aí do outro lado ele tem o Adilson, ele tem o Mateuzinho que entrou hoje, a bola queimou em todas as jogadas que caiu no pé do Mateuzinho. Quem ele vai escalar? Ele vai continuar escalando o Magrão. Até que o Magrão queime a língua dele e jogue pior ainda do que ele costuma jogar. Mas aí que tá, a bola já queimou no pé do Magrão em outras oportunidades com o Adilson. O Adilson já, o Magrão já deveria ter queimado. Se a atuação do Mateuzinho hoje é suficiente para queimá-lo frente ao Adilson, as atuações anteriores do Magrão deveriam ter sido suficiente para queimar ele. Mas ele é o cara de confiança, eu entendo. Eu tô na cabeça do Adilson, eu entendo que essa é a escolha dentro do estilo do Adilson. E até aí, tudo bem. Agora eu não preciso concordar com o Adilson, é só esse ponto. Sim, sim. Não, com certeza. É o mesmo caso para mim do Ademir. O Ademir começou muito bem no América, ainda na era do Anderson, e com o Adilson ele teve ali algumas oportunidades. E de fato não foi bem. E eu concordo, eu esperava muito, eu cheguei a falar muito bem do Ademir nas primeiras partidas contra ainda atuando com o Anderson. Mas jogador conquista titularidade, o que acontece, e aí eu concordo com você, Henrique, é o seguinte: jogador medalhão que tem a confiança do técnico, ele não costuma perder a titularidade com atuações ruins, a não ser que elas sejam sequenciais, assim, sejam várias. Desastres. E pelo lado contrário, o jogador mais jovem, o jogador que está se provando ainda para o mercado, ele tem que conquistar o espaço. Concordo. Eu não concordo com essa lógica, mas é assim que acontece. Para um Mateuzinho, para um Ademir conseguir entrar no time, é muito mais difícil do que para o Magrão entrar no time. Uhum. E para o Magrão sair do time, é muito mais difícil do que foi para o Zé Ricardo sair do time. Com duas atuações ruins, ele sai. Então, é por isso que eu mandei mensagem pro Salum hoje, falando que o problema de ter o Marcão no Magrão no elenco é que ele fica em condição de ser escalado. Né? Então, para o Salum pensar bem se quer manter no elenco ou não. Mas já entendi seu ponto, Arthur. Você quer falar, Jair? Não, eu concordo com algumas coisas que o Alisson falou aí, mas para mim o problema do Magrão é o seguinte: primeiro, gosta de um passo para trás, que é uma beleza. A bola, às vezes o time tá correndo, tá indo para a área, ele dá aquele passo para trás. Ele não é um cara que procura muito a alternativa. E outra coisa, assim, não sei se a gente tem essa estatística no Footstats, mas eu acho que ele perde a bola muito fácil. Acho que o pessoal firme nele ali, ele perde a bola muito fácil. Okay. Ele foi o quarto hoje em perder bolas, né? Então, o Mateuzinho e a Derlan foram 5, o Magrão, Wesley e Carlinhos perderam 4, Rafael Moura 3, Robinho 2, Marquinhos, então, Giovanni e Juninho 2. Tem um componente aí do histórico, sim, mas igual eu falei, eu não gosto do jeito do futebol dele, sabe? Uhum. Porque às vezes eu não vejo que ele tá tentando. Ele tá jogando futebol dele lá e tal, e é isso. Ah, a bola chegou aqui. Ah, não. Qual que é a alternativa mais fácil? Não, volta a bola. Volta a bola no Wesley. E vê o que acontece. Aí fica aquele negócio. Então, não sei. Concordo com você também de que não é pra ter ele no elenco. Não é por aí. Não é o tipo de jogador que eu teria no elenco. O perda de posse é aquele dele. Alguém chegar e roubar a bola dele, né? Eu acho que eu vejo mais o Magrão, não é nem tanto perder a posse, mas passe errado. Também. Não necessariamente, estou vendo aqui os números do jogo contra o Sport, deixa eu ver os jogos de hoje aqui também, passe. O Magrão não é dos que erra mais também, não. Os números não corroboram essa impressão que a gente tem. Pode ser. Mas é que tá, é aquele negócio, né? Talvez esses poucos passes que o Magrão aqui hoje, por exemplo, ele errou 6 e ele acertou 40. Tá longe de ser dos maiores passadores. O Aderlan acertou 59, errou 9. Leão Donizete acertou 53, errou 3. O Magrão vai ser o quinto passador da América hoje, com 40, empatado com o Carlinhos. Sendo que o Carlinhos errou um passe a mais que o Magrão. Porque esses números são frios, né? Não, e acaba que o Magrão também... quantitativos. E acaba que o Magrão tem o efeito da frustração, porque quando ele perde a bola lá na frente, você tá esperando uma jogada de gol. Uhum. Então, tipo, que inferno, o cara perdeu a bola, a gente indo atacar. Então, assim, tem isso também, né? Não sei, porque os que mais perdem são os lá da frente. Rafael Moura, Derlan, Carlinhos, Magrão e Marquinhos. Entendeu? Então, não sei se é isso. Pra zaga, né? Eu acho que é mais uma percepção qualitativa do que a gente tem de quais são as bolas que o Magrão erra. São os momentos em que ele segura, que ele perde a posse, entendeu? Se era um momento que talvez fosse a gente achasse que fosse um momento mais agudo, não sei. Eu acho que é mais subjetivo do que objetivo, de certa forma. O Alisson. E para aumentar a raiva do Adolfo, que manda aqui que o Magrão, que ele acha que o Magrão deu uma fugada no meu cangote. Eu também acho. Para aumentar um pouco mais a raiva dele, eu vou citar três jogadores hoje que para mim foram piores do que o Magrão no time do América. Uhum. Mateuzinho, Aderlan e Giovani. Para mim, todos esses três foram piores do que o Magrão hoje. Pois é. Mateuzinho foi o que mais perdeu posse, a gente já falou disso, né? Aderlan foi o jogador com mais posse de bolas pro América. Giovani, acho que foi mesmo. 14,48% da posse ficou no pé do Aderlan. Segundo foi Magrão com 10,61%. Giovani foi ausente do jogo hoje. É. Ele foi ausente. Foi. Errou aquele gol e não estava bem mesmo. Hoje não foi um dia dele. É. Mas tudo bem, eu concordo com essa análise sua, Wallace. Mas, para além disso, jogo que vem, eu quero o Giovani escalado? Quero. Quero o Magrão escalado? Não. Não, nem eu quero. Nem eu quero. Eu tô falando do jogo de hoje. Sim, ok. Nessa análise do que passou hoje, aí eu concordo com você. Paulo Souza pergunta se o João Ricardo já renovou. Eu acho que não, viu, Paulo? Porque o América não anunciou, e o América tem feito anúncios dessas renovações antecipadas, né? E, para ser muito sincero, eu acho que não vai renovar tão cedo, não. Vai deixar lá pro final mesmo, para ver se aparece alguma coisa. João Ricardo tá com 29 anos já, né? Então ele já tá se encaminhando ali pro terço final da carreira dele. O contrato dele é final desse ano? Talvez o quarto final da carreira dele. Sim, o contrato, pelo que eu vi a última renovação, o contrato dele é no final do ano agora. Ixi. Acabei de olhar aqui, realmente o contrato dele vence fim de 2018. É, ele tá com 29, ó, mês que vem, dia 6, semana que vem, daqui a duas semanas. Então ele faz 30. Fazer contrato, tem pré-contrato, hein? Ele já tá podendo fazer pré-contrato, então. Pois é. Daqui a duas semanas ele faz 30, dia 6 do 9, aniversário dele, ele vai fazer 30 anos. Então, assim, eu acho que ele vai ficar esperando ver o que aparece. A gente sabe que não acho que ele esteja errado, não acho que seja, enfim, que ele esteja errado no que ele está tentando fazer, mas a gente sabe, o Adolfo está falando que acha que ele renovou sim. Eu não vi notícia disso, viu, Adolfo, que ele tem renovado. Eu dei uma procurada esses dias, para ver se tinha notícia de renovação do João Ricardo. Não sei se vai dar tempo dentro do programa, não, mas vou perguntar minhas fontes internas lá dentro da América. O João ficar ou não ficar depende muito da gente ficar ou não ficar na Série A. Se a gente permanecer na Série A, acho que tem grande chance, sim. Se não permanecer, eu acho difícil. Vamos ver. Porque a gente sabe, gente, o América não tem a mesma capacidade de pagamento que os outros times têm, né? O nosso teto é menor. Então, se aparece uma proposta maior, melhor para o João, né? Que já tem que fazer um pé de meia aí para fim de carreira, eu acho natural. Acho que ele gosta do América, acho que ele, por propostas iguais, ele ficaria. É muito mais confortável ele ficar aqui onde ele já conhece, uma cidade que ele gosta, um clube que ele gosta, do que tentar qualquer coisa nova, né? Mas se vier uma proposta um pouco mais interessante, eu acho natural também que ele queira sair. O Adriano Lacorte, que fez uma retratação, quem entrar no programa passado no YouTube vai ver ali que, aconselhado por seus advogados, o Adriano Lacorte deixou bem claro que o surgimento de Leitão veio do Google e não dele. Ele viu aquilo no Google, ele só trouxe isso para o programa, mas ele já vem aqui trazendo agora o bordão dos gols do Rafael Moura, que é pururuca Leitão, que o gol é seu. Muito bem, então tá aí na próxima vez que sair gol do Rafael Moura, pururuca Leitão, que o gol é seu. Thales Maciel, o Matezinho entrou muito mal nos últimos 3 jogos, o melhor seria deixá-lo fora para não queimar essa jovem promessa. Ô, gente, não vamos esquecer que o Matheusinho tá voltando de 9 meses parado, né? Sim, uma sim. Uma contusão séria, com cirurgia, em que ele ficou muito tempo fazendo tratamento. Tá voltando agora, tá totalmente sem ritmo de jogo, sem ritmo de bola. Mal mesmo, eu achei que ele entrou nesse jogo. Ele pode não ter sido decisivo. Eu tive uma impressão dele muito frágil fisicamente, né? Não, ele sempre foi, né? E a hora que ele já fez trabalho de... trabalho pra ganho de... Ganho de massa. Você tá vendo a versão bombada dele. Você não viu ano passado. A versão chassi de grilo. Como é que ele jogava com vento antes? A favor. Nunca. Mas tem que lembrar isso também, né, gente? Ele tá sem ritmo. Ele já variaria, porque é ainda um jogador em formação. Vem dessa contusão grave. Eu acho natural essa entrada. Vocês têm alguma impressão diferente? Eu concordo que tem que ter calma, mas eu acho que o que tá pegando mais pro Mateuzinho, e na partida de hoje para mim ficou mais claro, ele tá muito afobado, cara. A impressão que dá é, tipo assim, passou 9 meses parado, o clube tá na Série A, o cara quer jogar isso, ele participou da campanha do acesso do ano passado, então o cara quer aproveitar isso também, e como ele sabe também que o Adilson não é muito de dar chance para os jogadores mais jovens, a impressão que me deu é que o cara entra, tipo assim, eu tenho 20 minutos para fazer o que eu faria em 90. Eu tenho que dar um jeito de participar de tudo, fazer tudo, tá em todas as jogadas. E aí não dá certo. É, a formação nesse nível de campeonato contra um Flamengo, bem preparado, um Flamengo titular, não dá certo, não funciona. É diferente Série B. Eu acho que o Mateuzinho vai ter que começar, por mais estranho que isso possa parecer, ele tem que dar uma renanzada no futebol dele aí. Ele tem que dar uma pisadinha no freio e entrar nos jogos um pouquinho mais calmo, um pouquinho sabendo que a hora dele participar vai chegar, que a bola vai chegar na hora que for para chegar e que ele vai participar das jogadas que for para ser. Não vai participar de cair na ponta esquerda. Não vai dar certo. Querer trocar todos os passes. Então, acho que o que ele tá tendo de afobação ali tá prejudicando o futebol dele. Concordo. Jair? É isso mesmo. Eu não acho que tem que deixar ele no banco, não. E tal. Eu acho que do jeito que tá sendo feito, ele entrando ali no segundo tempo, eu acho que é isso mesmo. Ele vai ter que redescobrir, ele vai ter que reacostumar, não tem jeito. Concordo. Né? E eu acho que assim, não dá para esperar muito dele mesmo, não. Agora, é aquela história, se a gente não botar ele para jogar agora também, quando é que vai botar? Exato. Vai esperar o Campeonato Mineiro? É. Vai emprestar pro Tupi? Pois é, tem que botar para jogar, paciência. É concordo. E pra um jogador dessa idade, por mais que hoje ele entrou mal, muito mal, ele vai ser meu colatino aqui hoje, mas não tenham dúvida que pra um cara da idade dele, um jogo contra o Flamengo, entrando com a América atrás do placar, ainda tava 2-1, eu acho, né? Televisionado nacionalmente, pegando jogadores de bom nível como adversários, isso aí, por mais que ele tenha entrado mal e errado tudo, isso aí é um ganho. De experiência, é um ganho no desenvolvimento do cara, com toda certeza. O Thiago citou aí o Jorge, lateral do Flamengo, que quando entrou na bucha. A gente tem aqui o Messias, que quando entrou também entrou no América numa situação ruim, tentando segurar um rojão ali. Uhum. E esses caras desenvolveram muito com isso. E é assim que acontece. Tem jogador que às vezes não está preparado para uma situação desfavorável, não, mas tem muitos que crescem nesse tipo de situação. Então, eu concordo com o Jairo. Mateuzinho não tá bem? Não tá. Mas se também não colocar o cara nunca, ele nunca vai desenvolver. Isso aí. E é por isso que eu preconizei no nosso grupão hoje, de que hoje não era dia de entrar com o Mateuzinho, era dia de entrar com o Wesley Pacheco, que faria seu primeiro gol pelo América. Mateuzinho tá com 20 anos, gente. Vão lembrar, é menina ainda. Thiago Toney. Paulão, bom reserva? Ah, se mostrou um bom reserva, né? Eu gostei da atuação dele, pelo menos. Também. Paulão é melhor reserva do que o Lima, que nunca joga, isso. E melhor reserva do que o Ricardo, que também tá aí há 500 anos e nunca jogou. Exato. Então é o bom reserva que a gente tem no momento. Muito bem. Só trazendo informação, o João Ricardo realmente ainda não renovou, tá? O contrato deles é sim até o final do ano, por enquanto ainda não renovou. É claro que o América está olhando isso, está com certeza tentando negociar. Acho até que, falando dessa busca, né, de informação sobre ele ter renovado ou não, vi várias notícias desde o meio do ano, desde a parada da Copa, até antes, se não me engano, tinha uma notícia de maio do Salão falando que já estava em negociação para renovar com o João Ricardo. Então, assim, se pesquisar aí no Google, vocês vão ver umas duas ou três notícias em momentos diferentes. Da diretoria do América dizendo que está buscando renovar com o João Ricardo. Acho que tem uma do Drubsk também, falando a mesma coisa, mais ou menos lá no meio do ano, antes dele assumir, né, fazer o que ele fez. Então, não, o João Ricardo ainda não renovou, mas está aí e eu, no lugar dele, eu acho que ia esperar até o final. Eu acho. Fazer o que ele fez foi ótimo. Eu não gosto nem de lembrar, me dói o coração até hoje. Gente, vamos encerrar que tem quase 2h30 de programa já. Nós temos que votar no Bale Colatina. Nossa, nós temos que votar em Bale Colatina. Vamos lá, preguiça que eu tô. Vamos lá, voto popular então. Eu vou começar com Bala? Pode ser. Vamos Bala primeiro, então pronto. Bala, voto popular para Bala. 5,3 empatados aqui, João Ricardo e Paulão. Empatados com 10,5, Gerson Magrão e Donizete. E em segundo lugar ficou Rafael Moura com 31,6% dos votos. Pururuca, que é a sua Leitão. E quem ganhou o Bala do jogo foi Adilson Batista, com 36,8%. Eu não pensei em Bala ainda, o Alisson. Acho que pela primeira vez eu vou votar num cara que não foi citado por ninguém aí. Eu vou votar no Robinho. Achei que ele entrou muito bem. Bala do jogo. Melhor em campo. Achei que ele trouxe ali o diferente que a gente precisava para tentar a reação. Trouxe jogadas mais incisivas, foi mais agudo ali pela ponta esquerda, trabalhou de troca de passe muito bem, arrancou ali na expulsão do Cuejá. Eu vou votar nele. Muito bem. O Sérgio Tavares, que mandou o voto dele aqui, ele vota no He-Man. Jairão. Rapaz, eu vou completamente diferente, viu? Eu vou no nosso operário, eu vou no Juninho. Achei que ele jogou muito bem hoje, desarmando e firme. Eu gostei. Eu vou no Juninho. Muito bem. Então tá aí o Juninho. Eu também. Cara, vou deixar pro Thiago resolver. Posso votar? Posso votar? Não, você vai ficar por último, porque você que vai definir. Ah, tá, beleza. Eu vou votar no Paulão, cara, porque eu gostei de como ele entrou, eu tava com muito medo ali. Acho que o He-Man fez uma boa partida, concordo com o Alisson quando ele fala que os piores momentos dele é quando ele quer mostrar demais para buscar uma bola na lateral ou voltar no meio de campo para voltar a bola. Esses momentos ele não funciona. Tava com medo ali da zaga e acho que o Paulão entrou bem, acho que o Paulão fez uma boa partida, não acho que ele tenha falhado no lance do segundo gol. Não acho que tenha sido uma falha pessoal dele. Acho que a jogada toda, toda a defesa foi pega, não de surpresa, mas fora do seu ponto de marcação. Então acho que vou dar esse voto de confiança pro Paulão. Quem que é o seu bala, então, do América, o Thiago? Ah, sim. Não, tudo bem, tem que falar do América, mas só uma menção honrosa aqui. Não, eu vou te perguntar do Flamengo também. Vai perguntar do Flamengo? Beleza, então. Bala do melhor jogador em campo do América. Rodinei. Então, é a primeira vez nós temos um empate sextuplo em voz. Tá tudo bem, não vou falar, vou avacalhar não. Eu vou dar um voto, cara, porque é o cara que incomoda aqui, sempre que já dá um trauma. Eu vou votar no He-Man mesmo, cara. Tá, é o cara que, pô, fez aquilo lá que eu queria ver o Henrique Dourado fazer, cara. Fazer aquele pegar de cabeça e fazer o gol. O meu voto do América é o He-Man. Aquele cara que, porra, antes do jogo eu não queria enfrentar e foi lá e fez o gol. É o He-Man. Agora. Você ia completar? Pode falar. Agora, na verdade, é o Rodinei, né? E pelo Flamengo, quem foi melhor em campo? Acho que você já falou. Pelo Flamengo. Não só pelo Flamengo, como eu, sem ver os outros jogos dos outros times, eu ouso dizer que é o melhor dessa rodada do Brasileirão, o craque da rodada é o Everton Ribeiro, né? Não é possível que alguém tenha jogado mais bola do que o Everton Ribeiro jogou. Ele acabou com o jogo, o resto do time não colaborou. O resto do time não estava à altura do Everton Ribeiro. O que o Everton Ribeiro jogou hoje foi brincadeira, cara. Ele fez de tudo ali, ele fez gol, fez assistência, deu olé, driblou, marcou. Aquele foi um jogador completo hoje, cara. Se vale de alguma coisa, sem o jogo de Vasco, Chapecoense, e sem o jogo de amanhã. Tem jogo amanhã? Tem, né? Enfim, não, tem. Acho que amanhã tem, não tem jogo. Não. Então só faltava Vasco e Chapecoense pra fechar a rodada? Não, então, mas aí tem o jogo de Vasco e Chapecoense, de onde não deve ter saído muita coisa. O Everton Ribeiro tinha sido o maior pontuador do Cartola dessa rodada. Isso foi falado. O Cartola em si só pode até ser meio enganoso, né? Existem muitos críticos do Cartola que o Cartola não analisa muita coisa, mas não deixa de ser um indicador, não deixa de ser. Exatamente. Bom, então tá aí. Vasco ganhou? Eu queria empate, viu? Porque eu não tirei o Vasco do risco da degola esse ano, não, viu? Tem gente que já tá tirando, porque o Vasco tá com jogo a menos, eu acho que eles estão em perigo ainda. Mas o Vasco, a Chapecoense agora entrou na zona de rebaixamento, né? Mas era 16º com 17º, né? Empatezinho, segundo. Gente, tem duas vagas para rebaixamento só. A Vitória e o Sport já foram. Tem duas vagas para rebaixamento. Paraná e Ceará já foram também. Tem o Paraná. Então tem uma vaga só. Mas eu tô olhando pelo que estão jogando, não pela tabela em si. Pelo que estão jogando, o Sport e o Vitória estão horríveis. O Paraná ainda conseguiu um empate ali com o São Paulo, mas tá muito baixo, tá 15 pontos, Paraná, né? O Paraná já foi. Então tem uma vaga, gente. Pô, tem uma vaga. Não precisa ficar. Vocês estão aí preocupados. Eu não tô entendendo a preocupação de vocês, velho. Ô, Thiago, deixa eu te explicar a nossa preocupação. Toda a história, o América nunca conseguiu se manter na Série A quando existiu o rebaixamento. Quanto então, isso. Pra quem conhece esse ano, essa sua bela frase, hein? Repita aí, você vai lembrar qual que é da pedra. A minha frase? É. Eu não lembro, não. Passarinho que come pedra, sabe o que tem? Exatamente. Então nós temos medo demais. E se tiver meia vaga, nós temos medo ainda. Isso, né? Não é assim que essa frase é usada, não, mas tudo bem. Mas que isso, gente? Tem o Botafogo aí jogando mal pra caramba. Tem muito time ruim aí, cara. Olha aí, ó. Gente, anota aí o e-mail do Thiago, final do campeonato vocês cobram ele, qualquer coisa. Pode cobrar, não cai, pode cobrar. Bota pra colatina da galera, vamos lá. Empatados com 5,3, Marquinhos, Juninho e Carlinhos. Então, os diminutivos todos, exceto o Mateuzinho, que tá de fora. Magrão tá com 10,5%, Mateuzinho, aí sim, tá com 15,8%, Giovani, 21,1%. E a Derlan foi o colatinho da galera com 36,8%. Eu já avisei aqui, o meu Magrão, eu sei que eu vou sair derrotado, mas fica aí o Magrão como sendo o meu colatinho da rodada. O Sérgio Tavares mandou o voto dele e o Sérgio votou no Marquinhos, foi isso? Deixa eu ver aqui, conferir. É isso mesmo. Sérgio votou no Marquinhos. O Alisson. Vou salientar aí que eu tô alinhadinho com a galera aí no Colatina, porque eu falei que haviam três caras pra mim mais merecedores do Colatina do que o Magrão, e o Magrão tá em quarto, e os três que eu citei estão na frente aí. Eu só discordo dessa ordem dos três primeiros, porque pra mim o Mateuzinho hoje foi o Colatina da rodada. Muito bem, então um voto pro Mateuzinho, um pro Marquinhos, um pro Magrão e um do Aderlan. Jairão. O Mateuzinho merece destaque aí no Colatina. Marquinho, eu acho, também merece destaque, a não ser pela falta. Mas eu vou no Magrão. Giovani, né? E o Giovani, ele completamente ausente. Ele não, a estatística dele deve estar a traço, porque não, realmente foi muito ausente. É verdade, e é mais ou menos isso mesmo, viu? Perdeu pouca bola, posse de bola. O Giovani só teve mais posse de bola do que o Mateuzinho, que teve 2%. Pois é. Ele teve 3. O Robinho teve 3,87. Que entrou e o Giovani inteiro, né? O Giovani, definitivamente, hoje ele suou menos do que o Adilson Batista. Hoje foi. Teve a sua tarde de Renan Oliveira. Thiagão, pior do América em campo. Então, eu acho que a opinião nesse caso do convidado... Alô? Diga. Pode falar. A opinião nesse caso do convidado, eu acho que deveria valer até mais. Porque foi como o Henrique disse. Não, é sério, como o Henrique disse, faz todo sentido. O convidado, como não está acompanhando sempre a América, está sem aquele ranço, aquela implicância com os jogadores. Uma opinião mais isenta, assim. E, cara, foi o que eu falei. O Mateuzinho me impressionou muito negativamente. Eu achei ruim o jogador. Achei muito ruim. Então, meu voto é dele, assim. Achei, assim, a bola cheguei. Aquele jogador que, quando chegava, a bola morria, assim, não apresentava risco nenhum. O Rodinei. Marcando, era o Rodinei ou o René que estava marcando ele com facilidade? Para os caras que estão com dificuldade de marcar esse cara com facilidade, as laterais do Flamengo eram para serem exploradas, porque os laterais não estão no momento. O René até marca bem, mas o Rodinei está num péssimo momento. Então, assim, e o Mateuzinho não apresentou risco nenhum, volta dele disparado, não tem nem dúvida. Eu comentei já durante o programa. Verdade. Little Matheus. Little Matheus, então, ficou aí dois votos pro Matheusinho, não é isso? O Alisson e o Thiago. E a sua lógica faz todo sentido, Thiago. Só que não tá nas regras, então nós não vamos adotar. Dois votos pro... Você votou no Magrão ou no Giovani, final das contas, Jair? Magrão. Então, dois Magrão, dois Matheusinho, pra tristeza da Théo. Bernardo Moreira, terminando aqui rapidinho. Magrão Peladeiro. Marcos Neto, e o Messias, o contrato dele vai até quando? Messias foi um dos que renovou até 2023. Dezembro de 2022. Né? 22, então 2023, começo de 2023, dezembro de 2022. Mas já mandei um e-mail lá pro Bandeira, que ele já tá de olho, se liga. Mas traz dinheiro, piscou, porque tá todo mundo de olho, viu? Piscou, a gente contrata. Tá todo mundo de olho, pode contratar. Não, eu te falo sério, a gente já debateu isso aqui algumas vezes, nenhum de nós aqui tem esperança de que o Messias fique pro ano que vem, não. A gente acha que vai vir uma bala de dinheiro. Agora não vai sair barato, não. Não, mas eu não mandei e-mail pro Bandeira, não. Era brincadeira minha. Eu troco assim, ó. Robinho de bala. Hip jornalismo, viu, Elson? O Thales é o que já se pode chamar de hater, né? E aí, quando a gente... Você sabe que o sucesso ele é medido quando você passa a ter hater. Quando você não tem hater ainda, você não tem sucesso. Então, hoje eu tenho a constatação de que eu tô fazendo... Eu já tenho um hater. Muito bem. O Thales está completando aqui, tipo, bala do Flamengo foi o Magrão. Paulo Souza comentando o placar 3-1 para o Vasco. E o Marcelo Campolina chegando para informar que não cairemos, oremos. Muito bem. Senhoras e senhores, algum destaque final aí, Alisson? Não, o destaque é nosso próximo jogo contra o Vitória lá. Eu concordo com o Thiago, Vitória não tem jogado bem, mas a gente precisa mostrar essa força que mostramos hoje contra o Flamengo dentro de casa. Contra uma equipe menor, que é o caso do Vitória, jogando fora. A gente precisa achar esse equilíbrio aí entre o sistema de defesa intensa do Adilson, mas que também agrida o adversário, que consiga jogar bola. Então, tomara que a gente esteja caminhando para isso, tomara que essa partida contra o Flamengo seja essa virada de página aí, a gente consiga jogar bem lá contra o Vitória e trazer os 3 pontos. Nossos próximos 3 jogos são Vitória lá, Vasco em casa, Ceará em casa. É hora de fazer uma gordurinha. E Botafogo lá. Próximo jogo é sábado, 1º de setembro, às 4 horas. Sábado, às 4 horas, lá no Barradão, lá em Salvador. Considerações finais, Jairo? Não, nenhuma, é isso mesmo. Muito e agora bem. É aproveitar esses primeiros 6 jogos aí, fazer a gordurinha mesmo. Porque depois, os próximos 6 depois desse são barra pesada. Vai ser bruto. Tiagão, brigadão você ter participado. Bem-vindo ao Decadentes. Quando tiver mais jogo, ano que vem, nas próximas América, já que a gente vai se manter, você volta também. E Henrique, convidar aí o pessoal todos, inclusive o Henrique já foi convidado lá, né? Eu tenho outro podcast, além do Flacast, que é o Papo Canela. Esse a gente também analisa a rodada do brasileiro como um todo, todos os jogos. O Henrique teve, nos deu a honra de participar uma rodada lá, do Rodada Brazuca, que a gente chama. Então convido a todos a participar aí, conhecer o Papo Canela, que é o outro podcast do qual eu participo. E para quem tiver interesse em conhecer o Flacast lá, que é um podcast num formato um pouco diferente, bem diferente desse de debate tradicional, que é muito bacana, mas a gente mais brinca mais com edição, com declaração de jogador, joga umas inserções musicais no meio, é uma coisa mais 15 minutinhos, então é diversão garantida, ou não. E, então, muito obrigado aí pelo convite e comentar também, cara, que a gente tá com um projeto de fazer fanfics de futebol. A princípio vão ser do Flamengo, mas, cara, se o projeto for bem, vocês estão ali de convidados de fazer de todos os times aí, que vai ser bem bacana. A primeira história já tá no forno aí pra sair, cara. É o Flafic, não é isso? Flafix, são as Flafix. Muito bem. Mas se der certo, nosso projeto é expandir para fazer de outros times. Tem aí o Retorno do Imperador, tem um monte de história, tem até história de terror, cara. Inicialmente tá no feed do Flacast, é isso? Então, é uma parceria de dois podcasts do Flamengo. Vai ser o Flacast Saudações Rubro-Negras e o podcast Sempre Flamengo, que é o outro podcast do Flamengo, que era um formato mais parecido com o de vocês. Muito bem. De debate, assim, e vai estar nos dois feeds. Bacana, então fiquem de olho aí. Eu tô afim de ver como é que vai ser essas historinhas aí. É algo parecido com o que a gente faz com causos, viu, gente? Que, aliás, tem que voltar. Só que a diferença é a gente trata de casos antigos reais, né? Então você tem ali a historinha e tal. No caso do histórias ficcionais dentro do universo do Flamengo aí. E eu tô curioso pra ver como é que isso vai ficar também. Se o Thiago já tinha me falado. Fica aí a dica, então, do Papo Canela, do Flacast e do Flafic. Procurem aí. Quem quiser dar uma olhadinha. Galera, próximo programa nosso, o jogo é sábado às 4. O próximo programa deve ser que dia, hein, Wallace? Tá marcado ou não? O próximo jogo, a gente conversou sobre isso, se fazia no sábado mesmo. A gente vai fazer sábado 6 horas, não é isso? Às 8, não? 6 horas? Não, sábado logo depois do jogo. Ah, então tá. Então, negócio é o seguinte. Descobre no grupão, no WhatsApp, no Twitter, ou no Facebook, fiquem acompanhando aí, a gente vai dar direitinho, porque semana que vem é uma semana diferente, eu vou estar viajando, tem mais gente com compromisso domingo também, então provavelmente o programa não vai ser domingo. Como o jogo é sábado, acompanha aí uma hora qualquer, a gente avisa que hora que tem programa. Aproveita, se inscrevam aí no canal, clica no sininho, que é aquele negócio que já dá um aviso do ao vivo, e quem não puder acompanhar ao vivo, tá sempre lá no feed, acompanha lá no decadência.com.br, entra lá, tem todos os links para você assinar no feed. Certo, senhores? Lembrando que esse projeto só acontece porque vocês colaboram com a gente financeiramente, um pequeno cascalho, que cada um pinga aí a partir de R$5, ajuda a manter os servidores, a pagar domínio, pagar a hospedagem do site, a pagar os equipamentos que a gente usa. Quem sabe a gente consegue futuramente comprar novos equipamentos para fazer mais programas e mais entrevistas, como aquela que a gente fez com o Traíra, como o programa ao vivo que nós fizemos, programa número 100. Que por acaso, o programa 100 nosso foi contra o Flamengo também, viu, Thiago? Foi aquele jogo de 2016, aquele jogo lá no Mineirão. Tristeza aquele programa. O jogo, né? O programa foi bacana. Mas é isso, senhoras e senhores. Final de semana que vem a gente volta, quem sabe, e torcendo para falar de uma vitória em cima do Vitória. Um triunfo em cima do Vitória, não é isso? É. Abraço a todos, boa noite e até mais. Tchau, tchau. Falou. Valeu.